amor é o dom divino que aquece os nossos corações. É a esperança clara para as nossas transgressões. É a razão que faz o homem. Nós, o amor tudo refaz, o amor é.